Abixu 8487, confirme o transpouso. Bastante pra você. Abixu 8487, autorizado pouso, pistola 0, vento 120 graus, 07 nós. Solo, TAM 31930, tá pronto para pushback acionamento. TAM 31930, autorizado, reporta táxi. Autorizado pushback, reportando a táxi, 31930. TAM 3216, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Abixu 8487, no solo aos 37, direita 121, bisclo 9. TAM 3216, autorizado decolar, pista 10, vento 110 graus, 0 menos. Autorizado decolar, 3216. Vai, já tá aqui, 8487. 8487, táxi via Alfa Kilo, parte 3, atento ao sinalizador. Solo TAM 31193, pronto para táxi. 143 a bordo, 3 horas e 56, alternando Campinas. 3193, táxi via Índia, ponto de espera torre 118.95, ajuste na 0.14, um bom voo. 10.14, táxi via Índia, ponto de espera 118.95, 3193, graças ao trabalho. Salvador, boa tarde, TAM 3216. TAM 3216, boa tarde, contato radar na decolagem, saída da Momus, rotário 370. 370, Momus, é. Controle Salvador, passareiro 2230, seria possível a proa de Vitória da Conquista? Aguarde coordenação, mantenha a saída 2230. Grata. Verdade, vão pro de frente, 3216? Autorizado Momo, 3216. Momo, certo, é. 05 autorizado, a porta táxi. Tá, 320. Romeu Índia, Vitor Índia, boa tarde. Sem identificação, desça para o nível 050 para de ITAP, está liberado de restrição de velocidade. Número 1. Bom, no 867, em coordenação com a equipe de solo, reporta pronto para o táxi. No 014, no ajuste, descendo para o nível 050. Torre OTAN 3193, ponto para o no 0, pronto. TAN 3193 autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 110 graus, 04 nós. Livre alinhar e decolar, pista no 0, TAN 3193. O Índia, Vitor Índia autorizado a pro de Duna. TAN 3193, decolada às 45, chame o controle 119 decimal 35. 19, 35, obrigado. Seguiram na navidade está finalizando, puxa no através 04, segue como número 2 via Pátio Índia. Ponto espera torre 118 decimal 95, ajuste no 04, bom voo. Controle Salvador, uma bota 3193, qual a sua escuta da Alveda? Qual 3193, boa tarde, contato radar no decolar, sua para o nível 360, saída da El. 360, da El, 3193. Around, good afternoon, Town 3283. Requesting clearance to Brazilian, flight level 360. Town 3283, stand by to copy. Expect airborne departure. Expecting airborne departure, Town 3283, standing by clearance. Tá 32 no meio, chame centro Recife, 12685, alterno 2545. 2685, 2545, certo. Azul 41 no meio, desça para o nível 050, chegada a Mário. Índia Vitor, Índia, desça para 2000 pés, aqui na Galba 0 no 4. Solo Salvador, TAM 3205 para o táxi, com 182 a bordo, alterno Galeão, 3 horas e 50 de autonomia. TAM 3805, táxi via Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 04, um bom voo. No 04 autorizado, ponto de espera 1895, TAM 3805. Are you ready to copy? Ready, go ahead. To Brasilia, flight level 360, runway takeoff, runway 10, and the right turn after takeoff, arbor departure after Alepha position to intercept via upper Zulu 17 after following your flight plan route. Salvador departure in 119.35 and scope 5565. To Brasilia, flight level 360, upper Zulu 17, taking off runway 10, arbor departure. Then Alepha transition. Departure 119.35 and code 5565, then 3283. Down 3283, read back correct. Could you confirm your gate? Gate 8. Roger, gate 8, report ready for startup and pushing. We'll look at down 3283. Trip 5626, boa tarde, acendente de estação. Trip 5626, contato radar estabelecido, 65 milhas nordeste do Salvador, reporte descida, vou ir na proa de bom, que é legal do 0 no 4. Índia Vitor Índia, descendo para 2000 pés, autorizado LS, que foi capturado no 0, reporte final estabilizado. Uno 867, mantenha o ponto de espera, número 2 para decolagem. Correta 3805, dá no ponto de espera, pronto. Então 3805, autorizado alinhar e decolar, pistola no 0, vento 100 graus, 04 nós. Autorizado alinhar e decolar, 10, tá 3895. Azul 416 autorizado. Servir até 2000 pés, o que legal no 014. A 3193, chame Centro Recife, 251, alterna 13325. 125 decimal 1, 13325, TAN 3193, boa. Downtown 3283, gate 08, push back and start. Downtown 3283, follow instruction, lift your ground step and report ready for taxi. Roger, we are clear to go on gate 08, down 3283. Viva 340. Pedro da El, solicita voar na proa de Leia, do 3805. Autorizado. Autorizado, Leia, 3805. Tipo 5474, sem identificação, desça para o nível 050, chegada a Mari, que navega no 014. Sente. Tipo variado, 039. Sinal estabilizado. Tipo 5474, autorizada pela JTAP. Paulo, meu uísque, Tango Romeu, boa tarde, informação papá, confirma o pátio que encontra-se a pista que decola. Índia Vitor Índia, compete aproximação, torre agora no 1895. 1895, Vitor. Nível 400, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El. Corrigindo, decola da 17 com curva direita no perfil da saída da El. Leda, após posição bridge, onde intercepta peso 16 e segue conforme rota do plano de voo. Controle 119, decimal 35, aciona 5564 no transponder. Controle 03205, centro do tráfego das 3 horas, poderia voar na proa de bridge? TAN 305, mantenha o leu da guarda de coordenação. Ok. Externo baixado e travado, Índia Vitor Índia. Papa meu, Índia Vitor Índia, livre pouso na 10, vento 120 graus, 04 nós. Vitor Índia. Boa noite, bem sete, autorizada para hoje, Alessa. Alessa, boa noite, bem sete. Tipo 5474, desça para 2000 pés, o que é legal no 014, está livre da restrição de ITAP. Livrou a restrição, está descendo para a prisão, ajustado no 04, 5474. 5626 para a descida. 5626, desça para 4000 pés, que engana no 0 no 4. 4014, 5626. Downtown 3283, Pistachio has 181 on board, 3050 minutes, 718 in Hebron Pit. Downtown 3283, taxi via Man Apron, after taxiway India, from 2 hold points, runway 10, hold point power 118.95, Q181014. Alright, April, then India, 118.95, with 1014, 3283, thank you. Localizada para de Duna. 5474, voa Duna. Dá 3205, desvia de extra, devido para matar. Gente, confirma a proa, quantas milhas? Proa 235 por aproximadamente 20 milhas. Gente, chame o centro agora em 1251, alterna 13325 e informe ao mesmo que seus desvios. Gente, dá 3205. Direcionar, chamar o táxi. Bom, 85, acima de identificação, desça para o nível 050, chegada a bom, fica no 0 no 4. Bom, 22 localizado. Reporte em condições de voar na prova de pelo. Índia, no solo 58, direito 121, decimal 9. Direito 1219, Vitor Índia. 5474, localizado LS, que sai do cero no zero, reporte final estabilizado. 5474, ciente, reporta no localizador. 3 Salvador Azul, 4196. Azul 4116, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado. Vento 120 graus, 04 nós. Pera aí. Estou aguardando instruções, ok? Vou só confirmar com a empregada a possibilidade de entrar no pátio 3. Tag, destino, tempo 3283, holding point, runway 10 ready. Down 3283, maintain holding point. Hold short, runway 10, down 3283. Cruzamento 335, Braituna, temos aeronave de aproximação para Salvador, Romeu Oscar Bravo. Ainda negativo contra o radar, acende código 0165. Controle o 5626 da Trip, solicitar desvio esquerdo, tentar aprovações, proa 215. Gente, desvio a critério, aguarde vetor para sequenciamento, trip 5626, vai seguir a nave da companhia, seu número 2. 5626. Eco Tango Índia, desça para o nível 070 na proa de Amã, QNH no 0 no 4. Zero 074, boa tarde, sua identificação, lista para o nível 060, chegada Mari. Azul 4116, livre pouso na ONU 0, vento 130 graus, 03 nós. É, livre pouso. Táxi via Taxi Alfa e próxima à esquerda Taxi Kilo, ingressa no pátio 3, posição prevista remota 01, porém fique atento ao balizador. Trip 5626, livre informações, retornando pro Adpelo. O Trip 5626 na pro Adpelo, desça para 3.000 pés. Pro Adpelo para 3.000 pés, 5626. É, se for o caso, a gente pode reduzir para acelerar seu trabalho. Principal, autorizado pela velocidade. Sim, 5626. desenha. Gente, no 85, descendo para nível 050. Gol 1867, chame centro Recife, 288, até 2060. 288, 260, gol 1867. Qual foi a aeronave que teste fora de desvios? Gente. A3 cleared to line up and maintain runway 10. A3 cleared to line up and maintain runway 10. Gol 9074, desça para 4000 pés, que negar no 04. Trip 5474, informa o tráfego 205 milhas, helicóptero Romeo 44, em cruzamento eixo de aproximação, 500 pés sobre o terreno. 5474, ciente, tem o mesmo notificação. Na 6315, papá confere, Guarulhos 360, copia? Afirmo. Autorizado para Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesilo 1-6 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1-19-35, aciona 5-0-1-0 no transponder. Autorizado 360 para Guarulhos, decola da 1-0 com curva direita da El, Leda, Bridge, Pesilo 1-6. Controle 1-9-35, transponder 5-0. 1-0, Oxanel 6315, está no 05. Oxanel 6315, correto, portal 5, chama pronto para o Chile, né? Pronto, chamará, obrigado. Azul 4196, boa tarde, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette para 08, Azul 4196. Não, estou na minha luz, tá vendo? Gente, o Whisky Tango Romeo, autorizado táxi, reporte no ponto de espera. Localizadora 5474, visual com campo. Sim, estou agora 1-8-95. 1-8-95, boa. Trip 5626, desça para 2000 pés, autorizado LS, foi reporte final estabilizado. Para 2000, reporte estabilizado, 5626. 1-8-85, reduzindo 220. Continua a aproximação, reporte marcador externo, transpouso baixado e travado, vento 1110 graus, 03 nós. Marcador externo, é toma chamada, baixado e travado, ciente das condições. Trip 5474, pouso autorizado. Sound 3283, airborne at 04, contact Salvador Ground, 119.35. Reaching 119.35, thank you, good day. Down 3283, correction, contact Salvador, departure, 119.25. Please call 5565. Walking 5565, down 3283. Eco Tango Índia, desça para nível 060. Romeu, Índia, Tango Romeu, copiou? Índia, Tango Romeu, está autorizado o ingresso na pista. Esquerda, reporte alinhado, pronto, pistola 7. Trip 5474, externo, baixado e travado. Trip 5474, autorizado, pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 04 nós. 5474, ciente das condições, pouso autorizado. Piano 04, autorizado, LS 9074. Turn 3283, with a vector for space turn left heading 240. Turn left, heading 240 and 3283. Turn 3283, after passing flight level 080, direct Elephant. 080, direct to Elephant, 3283. Sim, boa tarde, desça para o 0 chegada Mari. Sim, autorizado. 85, desça para a parte no 4. Desça para 4 no 10, que negar no 0 no 4. Então, 35626, reduzindo para aproximação, torre agora 198, decimal 95. 1895, grato. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 120 graus, 05 nós. Ciente, 5626, apenas para confirmar o tráfego quase abaixo da gente, 1000 pés abaixo. Whisky Tango Romeo, mantém a posição. Lançamento, gol no 964, reduzindo 230. Gol no 885, tem condições de voar na proa 200? Foi Matheus. Gente, motores para sequenciamento, contato esquerda com 200, limite é radial 280 de Porto Salvador. 200, limite 220 de Salvador, bono 885. Felipe 5474, no solo 09, direito 121, decimal 9. Direito 121, 95474. Gol no 885, desça para 2000 pés. Gol no 964, descendo para o nível 050. Capitão Índia, descendo para 050. 050, Capitão Índia. Livre pouso, 5626. Papa Romeu, Whisky Tango Romeu, autorizado, táxi pela pista até a Aerostar. Reporte livrando. 1885 para interceptar o localizador, contate curva esquerda para 160, reporte estabilizado. Esquerda 160, reporte estabilizado, 1885. Seguro 9024. Seis, complete aproximação, torre 1885. 895-9024. Decola da 1-0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, Cogbo e após direto Petrolina. O controle em 119 decimal 35, aciona 5005 no transponto. 120 graus, 0 menos. Felipe 5490, correto, 43, chama pronto para o chibé que se lamenta. Direita 121, decimal 9. Direita 129, 56, 26, boa tarde. Solo Salvador, boa tarde, 56, 26, lembrou pista na direção alfa. Felipe 5626, boa tarde, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, atenta ao sinalizador. para Mari. Eco Sanguíneo, já controle, confirma o Sapran. É, se a formação aqui, já retorna para o 105. Gol 1964, reduz a 1909. 1909, gol 964. Já em condições de receber vetores, veja a informação. Ok, em condições de receber vetores. 50, decola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, onde intercepta pelo ISC 58 e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 1, 19.35, aciona 5022 no transponder. Autorizando o Recife, nível de voo 350, decola da 10, curva esquerda Puca Caju, e ó, pelo ISC 58, 19.35, frequência do controle e 5022 transponder, transponder bem 142, ponte 1. Sinerme 1142, correto, portão 1, chama pronto, chuveiro de ensinamento. Vai, informando. O Pega dos 30 foi a proa ideal para a Mari da presente, a proa 010. Então, 3283, contact Recife Century, 128.8, if enable 126.0. Speaking 1288, enable 126.0, thank you, good day. Have a nice day. Estabilizado, gol no 825. 825, chame torre 118.95. 1895, gol no 825, tele capô. Concordo. Gol no 964, desça para 3.000 pés, que negar no 04. 3014, igual 964. Torre Salvador, boa tarde, 1885, estabilizado no S3. 1885, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado, vento 120 graus, 05 nós. Poderando externo, baixado travado, 1885. O Sábio dos 30 autorizado a proa de TAP. Gol 9074 no solo 15, direita 121.9. Então, o meu está autorizado ingresso na 17, reporte alinhado e fundo, pronto. Passando externo, baixar travada externo, voo no 885. Voo no 885, autorizado pouso pista 10, vento 120 graus, 05 nós. Autorizado pouso na 10, voo no 885. Táxi via Alfa Juliette, portão 04. Autorizado desvio 2230. Gol no 964, reduzindo agora para 1.60. 1.60, gol 964. Gol no 964, autorizado a até 2.000 pés, o LS X-Ray, reporte final estabilizado. 2.000 pés, reporte estabilizado, né? Gol 964. Eco Tango Índia passando de Una agora. Eco Tango Índia Torre, agora 1-1-8-9-5. Salvador, Xenai 6315, tá no 5, para o prospecto acionamento. Xenai 6315, cortando com a equipe de solo após a passagem da nave da Gol, retaguarda, livre pushback, acionamento, reporta tanque. Após o Gol, inicia o 6315. Zero, chegada Mari, que ainda dá no 0 no 4. Papa Romeu Whisky Tango Romeu, atente à espera de turbulência, aeronave pousando na 1-0, autorizado decolagem, pista 1-7, vento 1-2-0 graus, 0-6. Zuno 885 no solo, Zuno 8, direita, 121, decimal 9. 219, obrigado. Cinco, quatro, nove, zero, autorizado, reporta táxi. Paulo Salvador, boa tarde, Gol 1885, de Zona 50. Gol 1885, boa tarde, táxi lento via Alfa, mantém a posição em JTEC 3 Leste, aguardando para ingresso. Alfa, Zolete, Gol 1885. Salvador, Eco Tango Índia, passou o externo, intenção de pouso é 1-7. Confirme, modifica agora? É, vou modificar agora, só dá 1010 e ingresso para a 1-7. Eco Tango Índia, modificado 1-8, reporte na final 1-7, frente pouso checado. Pegas os 3-0, desça para 2.000 pés, o que negar no 0 no 4. Senta. Gol 1885, observe a aeronave da Avianca iniciando o push no 05, a mesma vai adentrar ao pátio 3. Quando com segurança, autorizado ingresso Juliette, portão 03. Alternativa, após o tráfego da Avianca, no pátio 3, vai ingressar para o 3, gol 1885. P5490 para o táxi, está com 70 de POV, 4 horas e 20 de autonomia, alternando o Salvador. Trip 5490, inicialmente até a entrada do pátio principal, vai adentrar a nave da Avianca no pushback, a mesma vai adentrar o pátio 3, inicialmente até a entrada, aguardando instruções para a gente ler. Rodou, Xenai 6315? 6315, prossiga. Estão confirmando o nosso táxi, vai ser em frente, segunda direita, possível? O táxi seria segunda direita via Índia. Ok. Porém, o pushback adentra ao pátio 3, ok? Confia? Vai para a traseira, para o 3, isso? Pushback padrão do portão 05, aeronave ingressa no pad 3, confirmando. Agora já passou um pouco aqui. Gente, o táxi seria... O táxi só vai prosseguir em frente após a segunda direita via Índia. Só confirmando o pushback, está sendo realizado no procedimento padrão mesmo, ingressando no pad 3, confirmando. Ah, tá aqui. Então, Eco Tango Índia no solo aos 2-2, autorizado backtrack, reporte livrando. Cadeira externa, Gol 964, baixar travar. Voo 964, livre, pouso na 10, vento 130 graus, 069. 158 a bordo, estamos com 4 horas até na Galeão. Sanair 6315, prossegue táxi em frente via parte principal, próxima direita Índia. Ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0 no 3, agora um bom voo. Índia, ponto 0095, obrigado, boa tarde. Trip 5490, segue a nave da Avianca, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no 3, agora um bom voo. Vem tirar, seguir a Avianca 5490, no próprio 895 graus, até logo. Guardião 08, prossiga. Observe, tem uma Seneca ingressando no pátio 4, sentido contrário. Assim que ele posicionar, você pode iniciar o táxi e acusar na Oscar para ingressar no 7. Chanana 326, desça para 3.000 pés, que é legal, no 0 no 3. 3.000 pés, 1 no 0 no 3, se que é legal, 6326. Botado, Chanana 325, está pronto. O Xané 6315 autorizado a alinhar e manter pista no 0. Vem matando a 6315. Gol na 964, no solo aos 25, direita 121, decimal 9. Direita 19, gol 964. O Xané 6315 autorizado a decolar, pista 10, vento 120 graus, 069. Além de decolar, 6315. 7 para ingresso. Alfa 2-7, 964. Tarde, o Xané 6142, na ponte número 1, com a informação, papá pronto para o puxa do Xané. Xané 6142, totalmente pronto, número 1. Autorizado, reporta táxi. Xané 326, desça para 2.000 pés, autorizado ILS, reporte final estabilizado. 2.000, autorizado ILS, airfly, reportar estabilizado. Me atrevo e meio, ILS dá 1-0. TP 5490 autorizado a olhar e manter o sinal zero. Estabilizou o pega do 30, visual para piso. 30, chame terra agora 1895. 1895. Chamando 6326, reduzindo agora para 180 mais. 1-80, 6326. O ingresso, reporte alinhado e pronto. Gente, está autorizado o táxi até o PAT 5, reporte livrando. O Chané 6315, decolado 227, controle 199.35. 0-3-5, zero, boa tarde. Seu rodou, boa tarde, Chané 6315. Chané 6315, contato radar, decolado e saída da Elf, para o nível 360. 360, pode voar Ledo, Bridge? Autorizada por de Ledo. Ledo, não sei. Xané 6329, reduzindo 1609. 1609, 6329, Xané. Xané 2330, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem de pouso baixado e travado. Vento 130 graus, 079. Baixado e travado, reportará o externo, o pedro está meia milha para o externo. Salvador, o Xané 6142. 6142, prossiga. Quer que empurre a aeronave no sentido de não atrapalhar a entrada do gol aí, mais pra trás ou para assim, né? O Xané 1142 pode prosseguir o portão previsto no mesmo 02, ok? Como já iniciou o pushback, pode prosseguir normalmente o mesmo ir aguardando das leves. Tipo 5490, decolado 29, chama o controle 1199.35. 1935, 5490, grato. Pegas 30, livre pouso na 10, vento 130 graus 089. Livre pouso na 10, pega 30. Controle, 35490, decolou no perfil da saída Momo, passando 1200, velho. 35490, saída Momo, foi para o nível 200. 200, 5490. Guardião 08, ciente, estacionar livre frequência. Já condicionado, assim que a aeronave da Avianca liberado do setor, ingresso, portão 02. Sente para a aeronave, ingresso, portão 02, está 64. O Salvador, o Xané 6142, estacionado, pronto para o táxi. Nosso POB hoje é de 136, alternando Natal, autonomia de 3 horas mais 30 minutos. Xané 6142, táxi via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 013, agora no voo. Obrigado. Já... Xané 6326, completa aproximação, chame torre 1895. 11895, Xané 6326. Torre Salvador, muito boa tarde, Oxana 6326. Oxana 6326, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 130 graus, 07 nós. Aguarda autorização. 6326, para 17. Pegas os 30 no solo aos 32. Livre pela direita, reporte na Delta. Assim? Gente, pega os 30, reporte na Delta. Oxana 6326, autorizado pouso na 10, vento 140 graus, 08 nós. Autorizado pouso na 10, vento 10408. Amador, Oceano 6142, ponto de espera da 10, pronto. Oceano 6142, atenta na aeronave, pousando na final. Autorizado alinhar e manter pista no 0. Capacidade da aeronave companhia ali, mantém na 10, Oceano 6142. Na 315, chame centro Recife, em 1251, alterno 3325. Dentro da 10, de imediato, reporte livrando. Oxana 6326, no solo aos 35, direita 121 decimal 9. Livrando na Foxtrot, solo 121 decimal 9, 6326, Oxana. Salvador, muito boa tarde, Oxana 6326, livramos na Foxtrot. Oxana 6326, taxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 6326. Oxana 6142.